Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds, aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, está havendo uma conspiração neste Nerdcast. Aqui é Burrand e a teoria de conspiração de hoje é o fato de amanhã. Vamos fazer um Nerdcast hoje teórico. Nossa, nem se apresentou, ele já já veio com tudo. A voz é inconfundível, é inconfundível. Então, cara, você tem que saber quem é. O cara que vende livro como esse cara vende, não precisa dizer quem é, né? As pessoas têm que saber. O cara é um best-seller internacional, não tem essa. Aqui é o JP e hoje eu vou tentar fingir ser cético. Aqui é o Felipe e depende se você vai acreditar em coincidências ou não. Aqui é o Azaghal e tem site que muda a hora do post pra fingir que publicou antes. Olha a teoria da conspiração. Que ótimo, tem muito mais alcance aqui do que no Twitter. Muito bem, nerds, estamos aqui mais uma vez para falar de conspirações. As teorias das conspirações. Tá faltando alguém? Será? Isso é uma conspiração? Tá acontecendo muita coisa conspiratória, cara. Vamos pra esse papo depois do Mel. Canelada. Canelada. Check it. Muito bem, Zeca, vamos para mais uma semana de meios e caneladas do Nerdcast! Vamos. Azaghal, olha só que está chegando a Campus Party 2017! A décima edição da Campus Party. Talvez a última. Tá de sacanagem. Muito possivelmente a última. A décima edição da Campus Party em São Paulo e nós estaremos lá! Sim. Olha só, nós... Como sempre. Como sempre, exatamente. Cara. No ano passado que eu não fui. Mas a gente marcou presença, estava lá. Sim. Estaremos, olha só, presta atenção, nerds, nós estaremos no stand do Banco do Brasil. Olha só, quase todos os dias. Primeiro dia a gente vai participar de uma palestra com eles. No dia 1, primeiro dia de Campus de Verdade. Exato, que é quarta-feira. Isso. Nós estaremos lá com o Banco do Brasil. Sim. No dia 2, 3 e 4, nós estaremos no stand do Banco do Brasil. Exato. Fica lá dentro da arena. Então, campuseiros, todos que estarão na Campus Party, vão lá nos prestigiar. Presta atenção. No dia 2 e 3, começa às 17 horas. Lá famoso 5 da tarde. Famoso 5 da tarde, lá no stand do Banco do Brasil. E dia 4... começa às 2 da tarde. Exatamente. E aí, o que a gente vai fazer lá? Olha só. Vai ter um desafio UX, Azaghal, User Experience. Olha só. Que é o seguinte, o time do Banco do Brasil, que faz o aplicativo do banco, vai estar lá e eles vão criar um desafio de 36 horas para designers, olha aí, um desafio de design. Você que é design. Para reformular o design do aplicativo do Banco do Brasil. Ah! É um desafio, é maneiro pra quem tá, principalmente pra quem tá começando na área de desenvolvimento de apps, vai ter prêmio, então se liga, link no post pra você saber, porque você tem que se cadastrar no site e você tem que fazer check-in na Campus Party, você tem que estar lá pra participar, então você tá com seu ingresso comprado, aproveita, rapaz, pra participar de um concurso espetacular de design aqui do aplicativo do Banco do Brasil. Vai ter também, olha só, um desafio youtuber, Azaghal. Olha só. Nós vamos procurar um aspirante a youtuber pra poder gravar vídeos. Existem todas as orientações de como você pode fazer esse teste. E o finalista vai gravar um vídeo ou fazer uma live com a gente. Que é um vídeo também. De qualquer forma, vai ter uma janela aberta aí para o mundo. O mundo, exatamente. Então aproveita você. O último youtuber que a gente julgou e deu um prêmio como revelação, Concielo. Lembra é disso? Verdade. Ninguém conhecia no YouPix. Ele fez um negócio no YouPix lá, se destacou. O Pyong também participou. Caraca. Mas não ganhou. Quem ganhou foi o Concielo. E a gente era júri. Já éramos velhos lá. Tem ninguém novo em júri, né? Eu quero ver se a gente vai encontrar um novo YouTube, cara. Vamos botar nossa mão de Midas. Lembrando que o Banco do Brasil vai participar de um painel da Campus Party falando de inovação, contando a história do banco e também como o BB tem desenvolvido startups aqui no Brasil. Muito legal, experiência sobre o Vale do Silício, vai ser muito bom conteúdo. A Campus Party é um excelente lugar para você absorver conteúdo. Outra coisa que nós também faremos no stand do Banco do Brasil é o famoso Meet and Greet. É, agora tem nome. Antigamente... Antigamente a gente ia falar com a galera. A gente ia falar com a galera, tirar fotos... Né? Na verdade, a gente continua falando com a galera, porque Meet and Greet é quando é pago, né? Ah, é? É, claro. Mas a gente nunca fez Meet and Greet pago. Então, a gente não faz Meet and Greet. A gente fala com a galera. A gente fala com a galera. Então a gente vai falar com a galera. Então vai lá ver a gente, vai lá no stand do Banco do Brasil, participa, link no post pra você ver todos os horários, tudo é como funciona e como encontrar a gente lá, beleza? E agora vamos falar também sobre o nosso grande parceiro, a IBM, rapaz. Olha, acho excelente o Jovem Nerd estar envolvido com marcas tão poderosas. Exato. Multinacionais centenárias. Centenárias, exatamente. Vamos falar sobre computação cognitiva, mas... Olha aí você, seu fã de Westworld. Agora que você acaba de ver, você tá todo cognitivo. Exatamente. Trata-se do IBM Watson. A gente fez recentemente um episódio de mais uma análise de personagens de cinema feitas exclusivamente pela inteligência do IBM Watson. E lembrar que o IBM Watson já trabalha com mais de 70 mil desenvolvedores em mais de 350 empresas parceiras ao redor do mundo, cara. E tem diversas aplicações cognitivas que já são aplicados em hospitais, governo, na mídia, em games, engenharia, direito, indústria farmacêutica, nos serviços de energia, turismo, o que você imaginar, a computação cognitiva já está presente. E você já pode fazer uso dessas ferramentas fantásticas através de várias APIs prontas dentro do IBM Bluemix, lembra? Oh. É o www.bluemix.net, onde os desenvolvedores podem testar as APIs por 30 dias de graça, cara. É muito bom. Serve pra você implementar no seu pré-projeto, ver se ela funciona, ver se é isso que você precisa. Entender exatamente como a era cognitiva pode impactar nos seus negócios, certo? Lembre-se, o diferencial do IBM Watson é a compreensão de dados não estruturados. Para pra pensar sobre isso na sua aplicação. A sua aplicação precisa ir na internet e buscar e interpretar dados não estruturados? 80% dos dados mundiais não são estruturados. Vale a pena você conhecer essa ferramenta espetacular IBM Watson, disponível através do bluemix.net, link aí no post. E olha só, hoje, Azaghal, é dia de Nerdcast Empreendedor! Ah, jovem man. Renovando sua terceira temporada. Se isso não é sucesso, eu não sei o que é. Exato, cara, a galera gosta e pede muito, cara. É por três isso. Temporadas exato. De Nerdcasts especiais voltados para as pessoas que querem aprender e saber mais sobre empreendedorismo. Exatamente, e trazido a nós pelo meusucesso.com, que é a escola de insight em negócios, com estudos de case de qualidade cinematográfica de primeiro mundo, fantástico, sobre os maiores empreendedores do Brasil, cara. É muito maneiro. A gente está de volta com Flávio Augusto, com Sandro Magaldi, e hoje nós vamos falar sobre planejamento, sabe? Começa o ano, você faz um monte de promessa, e aí essas promessas vão caindo. Uma, que não dominou. Porque a maioria das vezes a gente não se planeja para isso. Então a gente vai bater um papo em torno dessas promessas de ano novo. Você fala assim, esse ano eu vou começar minha empresa, esse ano eu vou fazer meu projeto, etc e tal. Beleza, calma. Como que você se estrutura e planeja? A gente vai bater um papo muito interessante sobre isso no Nerdcast Empreendedor de hoje. Já está aí na sua timeline do Nerdcast. Baixa e ouve que vale a pena. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 15 minutos e 26 acidentes inexplicáveis. Gostaria de agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana, Zagal, como o Rodrigo Rodrigues, o Michael Douglas, olha aí. Veja você. O Michel Serafim, o Felipe Andrade, Eduardo Santos, Jorge Salles Júnior, Ricardo, só Ricardo, Danilo Rigueto, Clara Silva, Hugo Namba, Thiago Carvalho, Leandro Oliveira e Luiz Carlos Firmino. Muito obrigado, galera. Temos também a galera do Scalp Solidário. Na verdade, não é a galera, é uma pessoa só. Aham. Uhum. a Laura Hoffman, a única essa semana que doou cabelos. Olha aí. Para ajudar quem precisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Arte dos fãs. Nós temos aqui mais arte do Nerdcast de RPG. Estão cada vez mais sinistras, mais... Então, tem umas artes realmente impressionantes, cara, que faz cair o cu da cara. E temos um Dom Azaghal pela Aline Finkler, que ficou animal, animal. Tem também um Call of Cthulhu por Tio Cardinale. Tio? Não é Tio? Pode ser também. É Theo? É, parece Theo, né? Mas é que tem um TH e não fica Theo. Temos um pôster feito pelo Gustavo Simas. Animal. Temos o Faceless pelo Ricardo Braga. E outro Faceless, ou enfermeiro, pelo Danilo Freitas. Olha aí, cara, tem vários desenhos desse. A verdade, cara, ó, vou falar. É. Tá faltando arte aqui. Tá faltando, porque a gente já viu várias. A gente vê no Facebook uma porrada de arte. Exato. A gente vê no Instagram uma porrada de arte. Mandem. A gente quer ver todas essas artes e quer também que a galera que escuta o Nerdcast possa ver esses trabalhos fodas que vocês estão fazendo. Exato. E aí o cara pode ver no aplicativo ou no site, que a gente indexa todas elas. Tá muito foda mesmo, galera. Obrigado, galera. Vocês são fodas. Matheus Dias, 23 anos, consultor de SAP. Acho que a gente já falou sobre SAP, que a gente nunca descobriu o que era. Índia, Azaghal. Olha onde ele está. Muitos trabalhos de tecnologia na Índia. Caro Jovem Nerd, Senhor da Oceania, escreva esse e-mail, que não é o meu primeiro, para relatar o quão sofri na minha recente mudança para a Índia. Olha aí. Falando de viagem, né? Após 30 horas de voo, escalas infelizes no Togo, na Etiópia. Nossa! E 3 horas de carro no famoso trânsito indiano. Famoso não por ter sinalização, e sim por usarem buzina pra tudo. Cheguei em meu hotel. Fui ter o primeiro almoço decente após as refeições da classe animal. Conversei com o garçom e ele me indicou o prato mais famoso entre os turistas. Um mexidão de arroz e frango. Nossa senhora, cara. E curry, né? Certamente. A comida indiana é famosa. Sim. E apimentada. Muito, exatamente. E por 5 vezes pedi pra que não tivesse pimenta e garanti, ó, não tem pimenta, cara, não tem pimenta. No spice, no chili. Mandou pro cara e o cara, beleza. Cara, não ter pimenta não na Índia já é tipo nível 3 no Brasil. Ao chegar o meu prato, muito bonito, dei logo uma garfada pra matar minha vontade. Para quê, meus amigos nerds? Cuspi na hora e bebi 2 cocas e quase 1 litro d'água. Chamei o garçom e questionei o uso da pimenta. E ele só dizia, no spicy, sir. Really, really sweet. Falei, você sabe, cara, que beber água ou líquido não adianta nada. Não. Você tem que comer pão, você só tá espalhando a pimenta na sua boca. Pois é. Eu disse que era impossível de comer. E aí eu vi a famosa educação indiana. O filho da mãe pegou a colher e deu logo uma provada na minha comida. Que fantástico. E saiu gritando super alto. No spicy! No spicy! You have to pay! You have to pay, caralho. Sim, né? Eu tive que comer o resto, pois aqui até o mais tradicional fast food é pimentado pra caralho. Mas é isso, né? Viajar é se fuder. A minha sorte é que quando bate raiva do choque cultural, eu tenho Nerdcast pra me fazer rir. Caraca. Namastê para todos. Esse cara foi fazer na Índia, mano. Ué, trabalho em tecnologia, tem muita coisa lá, cara. Oh, meu Deus do céu, cara. Ele é consultor de SAP. Aplica pro Google. É que eu tenho um amigo que trabalha no Google e tá em Singapura. Tá em Singapura, mas é. Mas é melhor. Não sei como é que é. Eu acho que sim, acho que é melhor. Carolina. Just Carolina. Uhum. 31 anos, arquiteta. Rotterdam, Holanda. Olha que chique. O nome incompleto... Vale, não, vale. É um nome. Mas ela pode chamar só Carolina. Vou liberar. Porque ela está em Rotterdam. Sabia. Olá, Jovem Nerd, Mestre Supremo do Universo, Azaghal. Esse é o meu primeiro... Rapaz. Mas, por favor, tenham piedade, pois sou ouvinte há mais de 6 anos. Olha aí. E agora? E agora? Eu tinha liberado já. Tinha liberado, mas eu não sabia dessa. Porque aí são 2 infrações. Falou, não botou o nome inteiro, Just Carolina. E aí manda essa na lata, que é o primeiro e-mail? Em 6 anos escreveu 1 e-mail. Ué. E acha que é assim. Esse que é o negócio que eu falo. Esse que é o negócio que eu falo. Tem gente que escreve toda semana. Nunca é lido. Bota o nome completo. Bota tudo. Bota idade, profissão, cidade. Bota tudo. E aí você vai... Mas aí a pessoa nunca é escolhida. Aí ela que botou só Carolina. Uhum. Como se só existisse uma Carolina. Manda o seu primeiro e-mail. Ai, ai. E acha que assim, you are so special. Eu não sei, eu acho que a vida tem que bater mais nas pessoas. Você só aprende. As pessoas só aprendem de um jeito. Sofrendo. É verdade, Jamena. Carolina, desculpe, mas são as regras da casa. Então, coma um queijo. Você tá melhor que a gente. Tá aí na Holanda. Aproveite. Ai, meu Deus. Na próxima vez, nome completo. E aí você vai ter o segundo e-mail enviado, vai estar tudo certo. Olha aí. Azaghal está terminando o prazo para votação no Prêmio IBIT! É isso aí, a gente já explicou. Prêmio de excelência no atendimento aos clientes. Exato. Gigantes do e-commerce, é e-commerce, por isso que é IBIT. Uhum. Tem multinacionais, lojas com investidor e tem a Nerd Store. Exatamente. Uma loja singular. Se assim dizer, exato. Uma loja única, a melhor loja nerd do Brasil, a única no seu segmento e a única loja deste tamanho, exato, competindo pelo prêmio de loja diamante. Olha aí. Vocês sabem o que é isso? Olha aí. Aí está no meio de lojas que tem departamentos inteiros. Exatamente. Departamentos de marketing, acionistas, reunião de board. Multinacionais, empresas globais que mandam dinheiro para todos os lugares do mundo. Nós estamos lá. Estamos. Essa loja que foi feita para atender os nerds. Exato. E nos dá dinheiro, claro, mas também. Mas ela é uma loja que quer, por excelência, prestar o melhor atendimento possível. Sim. E nos dá muito orgulho estarmos aqui, porque para estar aqui, feedback de todos os nossos clientes foi essencial. Exato, porque a Nerd Store já era loja diamante no IBIT graças aos nerds. Exato. Antes do concurso. É, esse é um prêmio que é um prêmio. O IBIT, ele é um site colaborativo onde os usuários falam das suas experiências no e-commerce. Sim. Essa é a parada. Então, a gente já estar ali significa que o nosso trabalho está sendo bem feito. Exato. Mas isso não é recompensa. Recompensa é ganhar essa votação, meu amigo. Exatamente. Aí sim a gente vai se sentir recompensado. Olha, então, só. Vota. É só isso que eu tô falando pra você. Tem link no post ou você entra no ibit.com.br. Não, essa URL é uma merda. Por quê? Porque é gigante. Então, mas o cara... bit.ly. Não, mas o cara... bit.ly. Ah, tá, boa. bit.ly. bit.ly. Barra nerdbit. Nerdbit. Nerd, N-E-R-D... E-Bit. E-B-I-T. Isso. E aí você entra nesse URL, tem lá a categoria Loja Diamante. É, essa categoria. Tem que clicar em Loja Diamante. Tem um monte de categoria. Foda-se as outras lojas. Você vai na categoria Loja Diamante e aí você vai em Nerd Store e aí você tem que botar, sei lá, nome, CPF, alguma outra coisa. Exato. Dizer que não é robô, alguma merda assim. Exato. E aí você vota e... é isso, tá feito e a gente vai ganhar e a gente vai receber um prêmio e a gente vai ficar feliz. Yeah! E a gente vai continuar fazendo promoção e vai continuar atendendo vocês muito bem. Muito bom. E é só isso que a gente pede. Vote! A gente pede que vocês comprem também. Compre! É pra gente especular sobre teorias de conspirações que podem ser presentes ou podem vir a acontecer. Certo. Por exemplo, se a gente tivesse falado, sei lá, 8 anos atrás que o Trump seria presidente dos Estados Unidos, ninguém acreditaria. Ninguém. Isso é uma teoria ou uma conspiração. Não seria algo levado a sério, vai. Exato. É que nem falar que o Silvio Santos seria presidente do Brasil. Silvio Santos não, mas o Luciano Huck... Roberto Justus. O Luciano Huck, eu já ouvi falar em grupos seletos que ele realmente está construindo uma base para que ele possa vir a ser candidato a presidente do Brasil. É, ele tem essa vontade, pelo que, né, a gente que acha. Ele faz, os programas dele são muito populistas, assistencialistas. Assistencialistas. O comentário só pode ser wokuê, wokuê, wokuê. Mas, assim, será que é possível? Será que existe isso na cabeça do Luciano Huck? Ele está... porque, assim, se você analisar a carreira do Luciano Huck... nunca esperava falar do Luciano Huck nesse programa, mas... não era o plano. Mas se você analisar a carreira do Luciano Huck, ele começou com um cara que apresentava um programa, mais um programa, que tinha gostosas no seu quadro de funcionários. Tinha lá, tia, ele que trouxe tiazinha, feiticeira. Tiazinha, é isso aí. Veio tudo com o Luciano Huck. Aí depois, quando ele foi pra Globo, ele ainda tinha as gostosas lá, dançarinas, né? É tipo um padrão, não sei. Programa de auditório, né? Tem que ter. Ele mudou completamente o foco da parada. Ele parou de... Ele não tinha mais tiazinha, feiticeira, sei lá, odalisca, não, enfermeira. Ele não extrapolou isso, né? Ele fez outra parada. Ele foi muito mais pra esse programa de reformar casa, de reformar carro, de ajudar gente, sabe? Esse que pega na emoção do povo que quer ter esperança de uma vida melhorada por alguma ação externa. Que alcança muito mais gente, um público muito mais variado do que ele fazia antes. Sim, tá na Globo, né, cara? Mas mesmo assim, o público-alvo é muito maior. É, mas será que a pergunta é... O foco era só audiência? Você tá construindo essa plataforma. Ou se... Entendeu? Ele pode estar mesmo. Eu acho que podemos cantar a bola aqui que Luciano Huck, um dia, será candidato a presidente do Brasil. Essa é a teoria. Baseado nisso. Mas será que ele já vem ano que vem? Não, acho que não. Nem daria tempo. Tempo dá, mas eu não acredito. Ele vai ser um cara inteligente que vai entrar nessa rabuda. Ele vai deixar pra próxima. E quem vai concorrer com ele, né, nessa pegada aí de reformar a casa e tudo mais, é o Gugu, fantasiado de taxista. Taxista negro, né? Nossa, cara, meu Deus do céu. O cara, hoje, nego chia com qualquer coisa. Imagina. Eu não tô discordando de quem chia, não. Às vezes a parada é feita sem intenção, sem uma má intenção, e já é interpretada e leva pedrada. Imagina Gugu Blackface. Caraca, é muita loucura, cara. Não é? Mas olha só. Bom, essa já foi uma teoria aí, Luciano. É, mas essa é a ideia. Já começa o cético, não acredito nessa porra. E o Roberto Justus, você acredita? Essa vai. Também não, porque o Brasil, cara, é um país muito diferente aqui dos Estados Unidos, que o cara pode construir uma imagem assim. O Brasil é um país ainda, a parte política vive muito ainda do coronelismo, né, cara? É, uma coisa, tanto que o João Dória, em São Paulo, que muita gente compara ele com a trajetória do Trump, independente da figura dele e tudo mais, ele claramente foi apadrinhado politicamente pelo Alckmin. O Alckmin fez o PSDB de São Paulo escolher ele como candidato, tanto que teve a cisão com o André Matarazzo, que foi ser vice da Marta e tudo mais. Então uma coisa não necessariamente não é outra. Mas o perfil do Dória é muito diferente do Luciano Huck, né? Porque o Dória já era um lobista, estava envolvido com a política de alguma forma. O Luciano Huck, eu só acredito que ele fosse querer fazer isso, assim, até com um espírito um pouco mais elevado, tipo assim, vou mudar as coisas, e não vai. Não. Ele é brother do Aécio, ele é brother do Joaquim Barbosa. Ele tá no meio já. Na Copa ele tava junto com o Joaquim Barbosa. Ele tem terreninho ali que os políticos ajudam a desembaraçar os terrenos dele. Não é, ele não tem esse espírito tão altruísta assim, não. Eu não confio em ninguém. É, ninguém, absolutamente ninguém, exatamente, é o que eu tô falando. Mas, justamente, pra ele se tornar um candidato, ele vai ter que selecionar essa galera. E aí, essa imagem cai, entendeu? Me ajuda, Luciano. Já é, ó, a campanha. Me ajuda, Luciano. Ajuda o Brasil, Luciano. Tem alguém querendo ser marqueteiro político. Fica a dica aí, ó. Não confie em ninguém. Falando em candidato à presidência, eu li um outro dia uma matéria que especulava, depois ela falava assim, não, isso é só brincadeira, mas ela especulava da possibilidade do Mark Zuckerberg querer ser presidente dos Estados Unidos. Sim, verdade. Porque... Não, querer pode ser agora. Querer ele pode estar... Mas se candidatar e correr atrás, né, que eu tô dizendo. Que assim... Olha, daqui a pouco o Facebook substitui as urnas. Mas olha só. Você vota pelo Facebook. Presta atenção. Ele recentemente fez um statement, deu uma declaração de que a religião era algo importante na vida das pessoas. Isso é América. Qualquer político. Eu nunca vi um político ateu. Só se na Finlândia talvez tenha, nem na Holanda, mas... O Fernando Henrique perdeu uma eleição para prefeito de São Paulo porque ele se disse ateu. Agnóstico. Agnóstico. Enfim, ele falou isso, ele era o líder das pesquisas e a parada virou, assim, da eleição. Caraca, sério? Nossa cadeira que a gente virou porque ele sentou na cadeira antes de ganhar, né? O Datafolha, embora óbvio, assim, o Datafolha dá pra gente questionar a margem de essas coisas, mas considerando que não era uma pesquisa eleitoral, talvez dê um pouco mais de crédito, mas há uns 3 anos atrás o Datafolha fez uma pergunta, assim, em quem você não votaria? Mulher, negro, papapá. A categoria de maior rejeição era justamente dos ateus. Olha. Se não me engano, era mais de 80% respondeu que não votaria num ateu, numa pessoa declaradamente ateia. E no caso do Brasil é curioso, né? Porque o pessoal, o presidente comunista, sindicalista, operário, é um católico fervoroso. Já o FHC que veio antes teve que fazer uma média na época das eleições presidenciais. É, ele fez? Ele fez também. Nosso prefeito de Curitiba aqui, sem eleito? Greca. Como é que é o nome? Greca. É, exatamente. Ele falou que assim, quase bateu as botas. Ele tá nesse vai e vem, né? Ele tá num... Meio lá, meio cá, já. Tá num vai e vem foda. Não, mas fala aí, that's what she said, mas se morrer, tem muita gente que vai comemorar. E aí... Eu nunca fui de desejar a morte de ninguém. É. Mentira, já, mas... É... Tem gente que pode morrer que não vai fazer diferença. Ele não tá fazendo diferença nenhuma vivo? É, mas ele falou assim, durante a campanha dele. Os ateus, se é que eles têm algum amor à humanidade, vão apoiar isso. Tá lá, como assim, cara? Como se é que os ateus têm algum amor à humanidade? Vai ver que é essa a imagem geral que o público tem dos ateus, que eles não têm amor à humanidade. Ah, teve aquela pesquisa do Datena, né? Que ateus são mais propensos a cometer crime, ateus estão tudo presos. É mesmo? Mandou essa? Nossa, do Datena. Foi processado e condenado. Mas ele dizendo que a maioria dos criminosos são ateus porque cometer um crime é falta de Deus no coração. Ah, entendi. Mas é interessante você analisar esse tipo de visão, porque na cabeça de pessoas como ele, a pessoa só é direita porque ela teme a Deus. Teme a Deus, exato. Não porque ela quer teme no sentido de sentir medo. Isso. Não de respeitar não e... Não por moralismo, ser moral. Né? Ou por respeitar e se querer seguir os desígnios. Temer no sentido de, se eu fizer merda, Deus vai me castigar. É, exatamente. E aí o ateu, como não teme a nenhum Deus... Deus, ele foda-se. É, exato. Ele quer mais é que tudo se exploda. Ele é um criminoso porque, ele, teoricamente, na cabeça dele, o ateu acha que não vai ter nenhum tipo de repercussão no afterlife. Se ligou? Exatamente. Uma história que ilustra isso, justamente, ao contrário do que vocês estão falando. Um amigo meu, ele é cientista político, me contou essa história de uma cidadezinha que tinha, né? E teve um debate para prefeito e tal. E um dos caras que se candidatar era um assassino, tinha matado várias pessoas e tudo, e depois tinha entrado pra igreja. Caraca! Não, escuta, aí no debate lá, o candidato, o concorrente, jogou na cara dele, né? Você aqui, ó, trouxe aqui, você matou tantas pessoas, não sei o que, etc e tal, achando justamente que ia derrubar o cara. E foi a deixa dele. O cara começou a fazer um discurso falando como é que ele se transformou, como é que a religião conseguiu transformar ele, como é que ele hoje é um novo homem, não sei o que, não sei o que lá, tal. O cara ganhou de lavada. Tem um otário que deixou o cara fazer essa taíce, porque tava na cara que quem levantou a bola. Pois é, então, mas é uma ilustre ao contrário, né, que estão falando. Aí, além de se declarar a favor da religião, o nosso querido Marquito, Mark Zuck, falou em outra declaração que esse ano de 2017 ele ia fechar os Estados Unidos, ele ia visitar todos os estados. Ele ia dar uma zerada, sabe qual é? Ah, não, mas não é isso. Que ele conhece tantos estados, mas que ele queria conhecer toda a América, toda a cidade da América. Esse cara, eu acredito que ele pense nisso mais do que o Hulk, por exemplo. Porque aí já entra numa esfera de megalomania. Ele já não tem mais muita coisa pra conquistar aqui no plano terreno. Pois verdade. Ela já entra numa vibe megalomaníaca, entendeu? Então, olha só, pra corroborar tudo isso que a Zaga tá falando, algumas semanas atrás eu lembro de ter visto um artigo e acabei de confirmar aqui, é verdade. Mark Zuckerberg diz que ele não é mais um ateu e acredita que a religião é muito importante. Então, é pior olha ainda. Olha aí, cara. Porque não é só eu acho que a religião é importante. Ele não é mais ateu. Então ele é convertido já tem aquele discurso assassino. Então, Mas ele se converteu ao quê? Mas se ele não é mais ateu e se converteu, ele se converteu o quê também? A mulher dele é oriental, mas não se dá a religião dela. Não sei se é budista, então, se é católica, se converteu ao budismo? Ele se converteu a acreditar em Deus, a ser bonzinho. É isso. É, exatamente. Mas ele tá, olha como que ele tá se adequando. Mas isso é um grande passo pra tu falar que é cascata, né? Por quê? Porque quem se converte em alguma religião específica. O cara entendeu os preceitos de alguma religião e falou, pô, quero abraçar essa parada. O cara simplesmente muda de ideia. Não, não sou ateu, agora eu não sou Somai. Ah, Tâncio, é, pode ser uma caçada política mesmo. Pode, pode, pode ser. Essa é a teoria da conspiração. Tem uma outra coisa. Hoje, em 2017, início de 2017, o Mark Zuckerberg tem 32 anos. Uhum. A idade mínima pra ser presidente dos Estados Unidos são 35 anos. Ah, tem isso? Tem. Idade mínima? É, você não pode ser presidente com 15 anos. Uhum. Ou seja, faz a conta aí. Quando é a próxima eleição? Bom, daqui a 4 anos. Quantos anos ele vai ter? Ah, ele vai ter 36. Olha... Caraca! No caso dele, eu acredito, cara, porque ele tem nas mãos uma ferramenta que é muito poderosa. Exato, essa que é a parada. Esse cara, se ele se candidatar, ele ganha. Ele tem a plataforma perfeita. E assim, agora, mas... Não, de graça, não, mas importante, não é só isso, porque talvez ele fosse impedido de fazer propaganda e tal. É. E, além disso, mas o que eu tinha pensado é o seguinte, ele tem uma ferramenta de análise comportamental monstruosa. Exato. O Facebook, sim, no final das contas, é isso. Né? Ele analisa comportamentos e aí ele usa essa análise pra, sei lá, vender publicidade, teoricamente. É, né? Verdade. Mas olha só, talvez se ele esteja com vontade de se candidatar à presidência, é porque ele já sabe, pela análise comportamental, que ele ganha. Que ele leva, exato. Porque metade do mundo conectado tá no Facebook. Dos Estados Unidos é praticamente 100% da população. Interessante, ele tem... Exato, caraca, é muito então ele bom. Então ele tem lá 100%... Não da é 100%, não é 100%, porque eu não estou nessa porra, né? Mas tu não vota, tu não faz diferença. Tu não vota. Depende, quando ele se candidatar, eu já voto, quem sabe. Olha aí, olha o voto de Minerva. Mas olha só, isso me lembra muito uma conversa que eu, na época que eu morei em Minas, uma dessas mesas redondas de esporte, que os caras tinham na hora do almoço, e aí ficavam os caras torcedores do... jornalistas, mas torcedores do Cruzeiro, outros jornalistas torcedores do Atlético Mineiro, aí um malandro lá levantou. Não, porque tá definido aqui pela pesquisa. É, o estado de Minas é 60% Atlético e 40% Cruzeiro. Aí o maluco levantou a mão assim, vem cá, eu já morri? Eu sou um fantasma? Eu sou América, tu me matou aí na parada? Mas, cara, existe, não alcança todo mundo, né? Falar que 100% é... Aí também tem que considerar o adversário dele também, né? Porque exato. Sabe qual é esse... Mas o que ele é, vale a pena mencionar o papel dele nessa última eleição também, né? Porque o Facebook foi um grande propagador dos tais fake news. É, o fake news, ele só existe por causa do Facebook. Exatamente. Ele teve um papel importante nessa última eleição. Notícias Populares discorda do Azaghal. O filho do capeta que nasceu no ABC discorda do Azaghal. Não, existem sites como Notícias Populares ou até o Cocada Boa, que trabalhava no fake news e tal. É, isso é sensacionalista, que faz uma espécie de fake news, mas é sempre zoando um fato real, né? Mas esses sites, principalmente os antigos, o Cocada Boa e o Notícias Populares, eles não tinham, nunca tiveram alcance que hoje tem um qualquer fake news que a novidade é isso. Pinga no Facebook, cara. A parada vira realidade em um segundo. É. E as pessoas declaram ódio, fazem ameaça de morte, o caralho. É. E não tem errata, né? E não tem errata, não tem não compromisso. Não tem, não tem correção, jornal, exato. Né? O jornal pode até botar num cantinho lá, mas tem, né? No Facebook não tem. É, teve uma mãe nos Estados Unidos que o pai foi sozinho comprar um boneco Darth Vader pro filho e ele tava escolhendo o boneco de Darth Vader e o filho da mulher estava ali perto e ela tava um pouco distante e ela estranhou o cara tá muito perto do filho dela, não sei o quê. Enfim, ela fez um post no Facebook dizendo que esse cara era um pedófilo, pra tomar cuidado com esse cara, e aí arruinou a vida do cara e depois que apuraram a parada, ele só estava lá realmente comprando. Foi realmente apurado, ele estava comprando um brinquedo pro filho. E aí ele pediu pro... O cara se fudeu muito. Já cagou a vida do cara. Porque pois cagou tudo. O emprego do cara, o cara saiu nas notícias, o caralho. E tem uma outra parada. Esses tabloides, você tem a opção de comprar ou não. Né? A notícia do fake do Facebook... Ela chega. Pois é. Ela brota. Ela pula na, em cima de você. Né? É, foge do teu controle. Entrando em teoria da conspiração agora, inclusive. O Facebook tá desenvolvendo um programa, um algoritmo, não sei, pro governo chinês pra censurar por geolocalização. Então, ó, tal cidade não vai poder ver notícias sobre tal assunto. Não vai aparecer no feed das pessoas dessa região. O Zuckerberg, sendo candidato, como ele poderia influenciar esse poder aí de seleção da timeline das pessoas? É unlimited power. Isso aí é pra bloquear o ataque zumbi já, cara. É engraçado porque o House of Cards já meio que flerta nisso, né? Exatamente. É. Na última temporada, né? Mas muito superficialmente. Essa parada que eu falei da China não é teoria, é real. Ele tá desenvolvendo porque ele quer entrar no mercado chinês de qualquer jeito, então aceitou as exigências. Agora, o efeito disso, né? E na eleição do Trump teve, né, acusações dos dois lados de que fake news colaboraram com o resultado e tudo mais. Então o Zuckerberg vai ser o cidadão Kane do século XXI. Nesse lance da megalomania, então, se ele já tá mexendo no mercado chinês dessa forma, ele não quer mais ser o presidente dos Estados Unidos, ele pode querer ser o presidente do mundo. Mas aí ele tem que criar esse cargo primeiro. É, exato. O Facebook diz que existe, todo mundo acredita, mano. Olha, vamos lembrar de uma coisa. Recentemente o Facebook foi criticado pesadamente por ter feito algumas pesquisas de comportamento colocando notícias negativas em timeline de 600 e tantas pessoas e ter notado que essas pessoas foram impactadas, sendo impactadas por muitas publicações negativas, começaram a publicar também mais coisas negativas. Ou seja, você estava alterando... Tipo, entendeu? Você entendeu? Uhum, entendeu a pesquisa, né? O que o pessoal vai ler no Facebook vai impactar... O que ela consome mudava o humor da pessoa. Agora, imagina esse poder multiplicado por toda uma base de milhões de pessoas, de eleitores, entendeu? Milhões? Ele tem esse poder de manipular o que é publicado na sua timeline, não, cara. Centenas de milhões, cara. Exato. E vocês já pensaram que ele já pode ter começado a campanha política dele agora ou até antes? Como assim? Que ele já pode estar usando o Facebook pra mudar a percepção das pessoas sobre ele e sobre uma possibilidade de campanha política dele, da candidatura dele? Ah, mesmo no esquema do Luciano Huck, que você tá dizendo? Não, diferente, porque ele usa o Facebook. E não precisa ser ele falando. ou ele ou mensagem dizendo Mark Zuckerberg é um cara bom, é um presidente bom. Podem ser mensagens aleatórias que fazem chegar nessa conclusão, entendeu? De que ele é um cara legal. É, e que ele seria um bom presidente. Que seria um bom administrador, que saberia cuidar de um país, que ele sabe cuidar de uma empresa, ele sabe, entendeu? É, tipo, eu gosto do Facebook, então eu confio nesse cara, é isso? Não, é diferente disso. É diferente? Você lembra de um case que tinha aonde uma loja, acho que era a Target, a gente já falou isso em algum outro Nerdcast, a garota começou a receber correspondência na casa dela de produtos pra bebês. Enxoval, de bebê, de neném, tipo produtos. Catálogo, e aí o pai, que porra é essa que vocês estão mandando esse tipo de produto pra minha filha? E aí, depois se descobriu que a garota estava grávida e o pai não sabia ainda. Mas a loja, através de ferramentas de cookies e redes sociais e ferramentas que analisam seu comportamento online, que ela busca, percebeu que ela estava grávida e começou a mandar. E começou a mandar já prevendo qual era a necessidade. Ela não procurou enxovais, mas a loja analisou e viu que porque ela estava procurando sobre gestação ou sobre exame de gravidez. Ela começou uma coisa relacionada. Então é essa a parada. Você não precisa dizer com todas as palavras o Mark Zuckerberg é o melhor candidato a presidente dos Estados Unidos. Mas você pode mandar outras mensagens ou direcionar mensagens que existem, mas que no final vão fazer com que o subconsciente da pessoa receba essa mensagem. Ai, meu Deus. Sinistro, cara. Porque olha só, o Facebook hoje, ele já cria nas pessoas, dentro do Facebook, uma bolha de informação. Sim. Você não recebe mais tudo que as pessoas publicam, você não recebe nem mais todos os assuntos. Você recebe só coisas que o Facebook entende que são interessantes pra você. Que você gosta, isso aí. Então ele te deixa feliz e te deixa alimentado de coisas que você, teoricamente, gosta. E aí você nunca vai mudar o seu mindset, porque você nunca vai ser confrontado com outras opiniões. Isso é uma merda no Facebook. Sim, sim. Mas então, ele criou essa bolha de informações com coisas que você gosta relacionadas a amigos que você tem ou posts patrocinados. Mas ele pode, nessa bolha de informação, estar injetando coisas sobre uma futura candidatura dele. Olha aí. Agora, vocês não estão calculando uma variável aí. Sabe aquela variável tipo mulo do Fundação? Sempre tem uma, né? É, a variável... O... individual, né? Não tô considerando também a possível queda do Facebook. De repente surge um outro aplicativo, uma outra rede social que destrói o Facebook. Mas olha só, ele tá... É verdade. Pode, então, assim, pode, isso é uma variável que vocês estão falando tanto disso, uma variável que também vale a pena então, se considerar. Então, isso pode acontecer, mas é mais fácil ele comprar ela antes que ela vire o novo Facebook. Porque o Google, que é um gigante e que também conhece muito do comportamento das pessoas pelas buscas e pelos e-mails e por outras coisas, que ela lê tudo, não se engane. É verdade. Ela tentou criar a própria rede social, né, contra o Facebook e nunca conseguiu. Orkut, depois Google Plus. É, mas olha só. Buzz também. É que assim. Se bem que o Google tem uma rede social fortíssima, não é tão forte quanto o Facebook, que é o YouTube. É verdade, também é uma rede social. Mas o Dudu, é, o que você está falando é óbvio que é baseado no que a gente mesmo viu na última década de grandes gigantes da internet serem destruídos pelos seus concorrentes que surgiram e tal. Mas o Facebook e o Google, principalmente hoje, estão numa posição em que esses concorrentes, que eram concorrentes deles, que eles destruíram, né, nunca estiveram. Numa posição de poder e grana mesmo, entendeu? Então, como o David falou, esses caras têm o poder de comprar a concorrência em estágios primários ainda, entendeu? E eles fazem ofertas agressivas, eles como fazem. Eles fizeram no WhatsApp e no Instagram. Exato! E o Instagram, quando eles compraram, já era grande, mas não era nada perto do que é hoje, depois que eles meteram a mão. E tem outra coisa, se o Facebook não comprar, ele pode fazer igual, que é o que ele fez com o Snapchat. É, exato. Ele falou assim, ei, Snapchat, quanto que é? Quanto que é pra você vir pra cá? 3 bi. Aí o Snapchat, eu não quero essa merda, esse dia de pinga do caralho. Enfia essa merda no cu. Ali, no cu não. Vou enfiar aqui no meu time de desenvolvimento e agora eu tenho meu próprio Snapchat, seu filho da puta. Que já alcançou, na época dessa gravação, ele já alcançou o número de usuários ativos do Snapchat. Uh-huh. E mente desde sempre sobre os números de views, então ele já tem mais views que o Snapchat. E eles devem ter entrado nessa preparados para um processo de litígio e já sabendo assim, ah, beleza, se eles processarem a gente entra num acordo, paga 1 bi, a gente queria comprar eles por 3 bi, paga 1 bi, eles ficam com o dinheiro e no bolso, a gente matou. Exato. Eles já entraram sabendo que eles iam ganhar, cara. E talvez eles morram antes do processo terminar. Exatamente. Agora, é isso, enrola o processo por sei lá quantas décadas que der. Não, né? Lá não enrola tanto assim, mas na tecnologia um ano faz completa diferença, né? Então... Eles quebram os caras só com o time de jurídico, só o custo do processo quebra os caras. É foda. Então vou fazer uma especulação ao contrário. Como seria possível derrubar um cara desse? Hackers russos. Ah, olha isso. E chuva dourada. Eita. Deixa eu dar uma parada assim. Será que a forma de derrubar um cara desse não seria na parte estrutural de internet, de cabeamento, de forma de distribuir a informação? Então, mas o problema é que essas empresas, elas estão dominando isso também. Exato. Então, essa que é a parada. Eles investem nisso. Há pouco tempo atrás, ele teve no Brasil que ele queria fazer um acordo de cabeamento no Brasil, exato, lembra? Exato. Vai ser dele o cabo, cara. Pois é, mas então, é o que eu tô falando. E se pintar um outro que faça essa parte e de alguma forma tenha alguma coisa mais interessante pra parte estrutural dele, né? Algum plus que a parte estrutural dele traga e breque ele da transmissão de dados. Talvez quem consiga frear ele, não globalmente, mas territorialmente, é a China, porque ela é toda fechada. É. Então ela se blinda mal ou bem, entendeu? Agora... Não, a China pode ser uma variável interessante, porque até agora a China, como vocês falaram, muito fechada, a internet lá é super controlada, e pode acontecer uma revolução na China. Vamos inventar aqui, ó, a revolução da comunicação chinesa. A revolução da comunicação popular chinesa. Tem que dar um nome mais contextualizado historicamente. China resolve abrir a internet, resolve fazer uma outra rede social, resolve fazer outra parada e derruba esses caras. Agora, eu tenho que lembrar o seguinte, vocês estão usando muito o parâmetro da grana. Os caras têm dinheiro pra caralho, é verdade. Mas você bem falou, o Google, por exemplo, ele tem dinheiro pra caralho e tentou várias vezes implantar redes sociais, nunca deu certo as redes sociais do Google. Então, o que determina isso? É só grana? Não. Às vezes é uma rede social que pegou no gosto do... De repente pode surgir uma, como eles vieram nada. Então, mas não é só grana. O que o Facebook tem e trabalha muito bem é informação. Essa que é a parada. Ah, o Google também. O Google também. Por que o Google não fez uma rede social decente? Eu acho que o Facebook, ele entende melhor os hábitos das pessoas. Acho que o algoritmo dele é mais voltado pra isso, cara. Eu não sei, mas eu acho que é porque tem mais gente e o volume é muito maior. maior em termos de utilização de indivíduo no Facebook. O Facebook, vocês já repararam, cara, é tão sinistro, é tão invasivo, que você abre o seu aplicativo do Facebook no seu celular e ele fala... Já viu, né? Das fotos. É, aí, olha essas fotos, vamos fazer um negócio com elas aí, um negócio divertido, um mosaico, um mobile, vamos fazer uma parada com essas fotos? Ele já, cara, ele entra mesmo, olha tudo, que se foda, cara, meu irmão. Outro dia, isso eu fiquei assustado, cara, porque você abre o celular e vê as fotos da tua, do que você tirou da tua câmera. Exato! Que não estão no álbum do Facebook, esse que é o sinistro. É, exato, exatamente. E ó, uma coisa importante, pra hackear um cabo desse, tem três maneiras. A mais simples é, você simplesmente derruba a âncora de navio em cima dele. Passa a âncora, arrebenta ele e foi um acidente. Isso. A segunda, que é mais legal, é você ter um tubarão adestrado que coma ele. Nossa. Que acontece. Da Dharma. Da Dharma. Olha aí o Loss, milionário. Mas acontece. Volta e meia tem cabo submarino com problema e é justamente um tubarão que foi lá e meteu o dente. E a terceira, que é a mais foda de todas, seria golfinhos com lasers. Se fuder, caralho. Não é uma maneira de construir um tubarão mecânico, não, cara? Seria, e boa. Foda também. Seria excelente. Não, dá pra fazer um tubarão oco e as pessoas dentro pedalando pra mover as barbatanas. Aí é da China. Aí é da China. Com um espeto na frente pra cutucar o negócio. Aí esse é hacker. Aí isso não é pra destruir, isso é pra hackear. Matéria da Wired. Novo cabo submarino do Google e Facebook vai conectar Los Angeles a Hong Kong em 2018, com 120 terabits por segundo de capacidade. Eles vão ser donos disso, cara! E quem controla o que passa ou não de informação por esse cabimento? Eles. É. Eles vão ser donos do cabo! Então, mas aí, lembrando o caso Snowden, lembrando que esse tipo de cabeamento, ele pode ser sabotado e pode ser grampeado. É. Literalmente, com um submarino, vou lá. Aí, antes que vire e fale, ah, Felipe, você tá exagerando a teoria aí da conspiração. Aí entra o Putin, Não, então, além de ser o tema do programa... O Snowden já mostrou que é real. Peraí, dá pra grampear cabo submarino? É. Cabo de fibra ótica? Uhum. Como? Se dá pra tirar petróleo do fundo do mar, como é que não vai grampear um cabo? Felipe, o que que aconteceu recentemente no mar da China com aquele drone que a China capturou dos Estados Unidos? Então, era um drone submarino que dizem que pode servir, inclusive, pra fazer isso. A China considerou que ele estava em suas águas territoriais, interrompeu as frequências do drone, tomou o drone da Marinha Americana e disse que iria devolvê-lo depois do pedido de desculpas e que era uma violação do mar soberano da China. Segundo os Estados Unidos, ele estava em águas internacionais. É justamente essa treta, né? Que era um drone de pesquisa ambiental, biológica? Pesquisa ambiental, meu cacete. Com perdão do termo. Os americanos não reconhecem mar territorial de um monte de países, das poucas países. Os países dizem. Não, e no caso do Mar do Sul da China, a China... Os americanos dizem que é deles. É, não. No caso da China, a China sofreu um revés, inclusive, na Corte Internacional de Justiça, né, em Haia. Eu até mencionei, brinquei, mas nem tanto, né, lá no programa da retrospectiva, que se a Terceira Guerra Mundial começar, vai ser por ali. Mas isso passou bem desapercebido, mas, cara, é crucial, né? Sim, não, e a China, na virada do ano, a China pôs uns sistemas antiaéreos extremamente modernos nessas ilhotas, e que não tem umas ilhas que são, na verdade, recifes. A China está construindo ilhas artificiais por cima dos recifes e usando isso para colocar equipamento militar. É surreal. É porque os americanos adoram fazer uma parada que eles chamam de exercício de mar aberto, que eles pegam um grupo de porta-aviões e passam na porra da parada para garantir a navegação. Do tipo, eu vou passar aqui porque eu tô afim. Se você acha que é teu país, o problema é seu. Vem aqui e me tira. E os chineses estão ficando meio nervosos com isso. E a tensão com a China só tende a subir nos próximos anos, porque... Ainda mais com essa figura rara, vamos dizer assim, agora na liderança do Zewa, né? Com os interesses alinhavados com os da Rússia, é diferente dos interesses da China, né? Então, a tensão só tende a subir. Queria falar da Rússia. Hackers russos interferindo nas eleições americanas. Certo. Banho dourado do Trump na suíte onde o Obama ficou em Moscou. Esse tipo de história. Isso pode ser fake news. Eu sei, mas por isso que eu quero falar. Eu não tô dizendo que é verdade. Okay. Eu quero saber, quero falar sobre essas teorias sim. E conspirações. É isso que eu tô falando. A parada dos hackers russos mexendo e manipulando as eleições nos Estados Unidos. JP, como que se pode... Como você é um insider? Como é que Até onde vai essa história? Como um hacker russo pode afetar a eleição americana? Cara, afeta nesse mundo que a gente tá vivendo de fake news, né? Porque os caras filtram. Quando você só vaza notícia de um lado, você tá afetando o fluxo de informações. Não, então, mas por exemplo, quando você fala de hacker interferindo na eleição, você pensa só que os caras estão interferindo no resultado da eleição. Mas... Não, eles não fizeram isso. Eles não fizeram. Os hackers russos, eles não invadiram o computador que faz a contagem dos votos, porque nem é computador. Não é o Ferris Bueller mudando o número de faltas dele. Exatamente. Não é isso. O que eles manipularam foi o fluxo de informações. Uhum. Né? Porque eles entraram nos e-mails do cara lá do Partido Democrata e soltaram os podres ali. Não. As trocas meio esquisitas de informação. Os russos não tinham aqueles e-mails da Hillary também, que ela passava pelo servidor particular dela? Partido Democrata de um todo, né? Então eles soltaram essas informações e teoricamente eles teriam também do outro lado, porque a princípio eles também hackearam as paradas do Partido Republicano e nada foi divulgado, né? Teoricamente você conseguir hackear informações do Trump, que é um civil, é muito mais fácil do que você conseguir hackear um histórico informações da Hillary, que tá envolvida no governo. É que ela fez muita merda. Ela fez muita merda, né? Que eles fizeram isso praticamente já é consenso, né? Até que teve uma certa retaliação do... O Obama mandou todos os diplomatas russos de volta pra casa. 30 e tantos diplomatas russos de volta pra casa. O Trump falou que foi palhaçada só pra dar trabalho pra mandar todo mundo de volta. Foi uma boa vingancinha. Mas foi uma vingancinha, porque foi uma vingancinha mesmo, porque ele não tem muito o que fazer, né? Foi uma vingancinha, foi só isso, né? O que é estranho na história toda, na verdade, é a ação do FBI na parada, que nunca levou a sério, porque essa história do Jusso Requiano já vinha de muito tempo, né? Não apareceu na véspera da eleição, já era uma coisa que vinha há muito tempo, e a ação do FBI é que é esquisita, porque os caras, teoricamente, não levaram isso a sério de alguma forma, e aí, chegando muito perto da eleição, ele divulga lá o negócio, um novo parecer sobre a questão do uso dos e-mails pessoais pela Hillary, né? Então, o FBI teve uma participação direta no resultado da eleição. Porque eles poderiam lá atrás ter matado essa parada, né? Esse dossiê que entregaram agora pro Obama era pra ser feito há muito tempo. Então isso é estranho. Quem tá batendo no Trump agora é a CIA, né? Que diz a CIA que tem algumas coisas contra ele e que ele que ande na linha. Mas que papo furado também. Isso também é uma maluquice, né? A gente descobriu umas coisas do Trump. Ele que ande na linha, seja linha de quem? É uma maluquice. Quem é que tem a régua da linha pra definir se ele tá certo ou não? Porra, a obrigação dos caras é liberar as informações, caralho. É uma agência que tá sob a ordem dele dizendo pro presidente, fazendo uma chantagem pro presidente eleito. É tudo muito louco. Que o Trump, nos seus business pessoais, tem interesses alinhados com interesses da Rússia e de pessoas, de russos, né? E isso também é fato, né? Um dos motivos dele não ter aberto os seus impostos de renda, as coisas do imposto de renda, é que é pra ele não ver injeção de dinheiro externo, né? Que isso alteraria o fluxo da eleição para um outro lado. Uhum. Tá lá na conta do cara que entrou não sei quantos milhões vindo do banco russo. Isso alteraria o fluxo da eleição também. Eu acho que todo candidato a presidente sempre abriu, né? É, historicamente os caras fazem isso, né? Os caras sempre abriram. Ele conseguiu ir toreando o negócio. Ele conseguiu rolar um ano e meio de campanha, todo mundo... Ele rolava fácil, cara. Ele vai abrir o imposto de renda, ele fala, eu vou construir um muro. Eu vou construir um muro e eles vão pagar o muro. Tem um Irish Pub que prometeu, se no discurso de posse ele falar as palavras muro e México, não importa o contexto, é cerveja de graça a noite inteira. O negócio de pagar o muro, nem que tá fazendo um alarde, mas é uma tremenda bobagem também, porque é tudo da forma como você expressa. Vai que ele cria um novo imposto aí sobre transações de produto do México pra cá e diz que esse imposto tá pagando o muro, pronto, tá pagando o muro. Porra, toma imposto. Então é tudo a forma como você lida com a informação, né? Já não tem um muro lá? Não, tem uma cerca. Não é um muro, é um arame farpado, sei lá, pô, qual é que é? É um negócio bem frágil, bem superficial, né? Sabe uma coisa que é engraçada dessa coisa de alinhar o interesse do Trump com a Rússia, cara, é o comportamento do Partido Republicano, né? Há pouco tempo no Twitter eu falei alguma coisa de Trump, não sei o quê, e um cara me respondeu, dizendo... Eu lembro, você falou que ele não ia ganhar nem fudendo. Não, é isso não, já de agora. Eu acreditei. É, isso é outra coisa. Agora, há pouco tempo, eu reclamei alguma coisa aí, alguém falou, pô, cala a boca aí, se acomoda que a psicopata da Hillary não ganhou, alguma coisa do gênero assim, né? E aí eu cliquei no perfil do cara que escreveu isso, e o perfil do cara, sei se ele mora aqui, acho que não, ele mora no Brasil, mas enfim. É, o perfil do cara era um banner enorme do Ronald Reagan. E aí eu falei pra ele, cara, você tem um banner do Ronald Reagan e tá defendendo um cara que tem interesse em comum com a Rússia? O maluco do Reagan deve estar dando cambalhota lá no inferno, né, cara? Porque, porra, ele foi o cara que mais bateu na União Soviética no final da Guerra Fria, né? E se vangloriou de ter vencido a Guerra Fria, o cacete. Então as pessoas totalmente perdidas na situação histórica aí, né? É um fato histórico imenso o presidente dos Estados Unidos ter interesses alinhados com o presidente da Rússia. Uhum. Mas você acha que isso é só um interesse de negócios pessoais ou ele... De business. É só isso? De business. É só dinheiro, é só grana. Você viu, a indicação para secretário de Estado do governo é o cara da Exxon, né? Que vai levantar as sanções lá e a Exxon vai fazer uma fortuna incalculável na parada. Existe algum interesse social? Algum? Social? Nenhum. Só se for pra foder a sociedade. É, você viu qual foi a rescisão dele com a Exxon? Ele levou 180 milhões de dólares de rescisão com a Exxon, cara. 180 milhões de dólares não são férias acumuladas, cara. O cara tem direito, né? Do fundo de garantia. Os 40%, tá? Mas... FGTS. É muito óbvio que o cara levou a propina adiantada pra fazer o negócio, né, cara? Então é tudo, essa divisão do que é interesse, esses próximos anos isso vai ser muito interessante, né? Ver a divisão do que é interesse pessoal das pessoas envolvidas aí na cúpula desse governo e o que é interesse do país. Ele já tá tentando burlar até a questão lá de como vai ficar o controle dos negócios dele, né? Porque a princípio se imaginou que ele fosse fazer um blind trust e parece que agora já vai colocar os filhos dele. Que blind trust não tem nada. Diga-se de passagem, o Marco Gomes tem um vídeo muito bom aí explicando o que é blind trust, né? Pra galera ver lá no... O filho... E ele diz que o filho não vai ter nenhuma informação privilegiada da Casa Branca. Seu é Trump, impossível. Caralho, cara. Exatamente. Mas as pessoas, cara... E acho que foi essa a origem do tweet que gerou a resposta desse cara. Quando eu falei que as pessoas, na verdade, não estão nem aí. É. Quem votou nele não tá nem aí. Tanta coisa de merda que tá surgindo. Meu filho vai saber de nada. Ele mora aqui na Casa Branca comigo. Tá sempre comigo no Salão Oval, mas... A gente joga golfe todo dia de manhã, mas eu não vou saber de nada do que tá acontecendo nos meus negócios, né? Ele não vai me contar nada. Vice-versa, exatamente. Foi o que ele disse, na cara dura. Mas tudo que ele fala é na cara dura, cara. Exatamente. Tudo que ele fala é na cara dura. E como o JP falou, as pessoas não se importam, cara. Não tô nem aí, nego, não tá nem aí, cara. E a reação do Partido Republicano é que mais me choca, né, cara? Porque a maioria das coisas que ele fala e faz vai totalmente contra a história deles, né? Mas o Partido Republicano foi muito contra ele, né? Mais ou menos, né? Tanto é que deixaram ele ser o candidato. É, mas... Pra mim, o Partido Republicano, como a gente conhecia, acabou. Vai surgir uma outra parada agora que não é mais o Partido Republicano que existia antes. É o Partido Reptiliano. Essa galera do grupo que apoiou o Trump não é o Partido Republicano tradicional, digamos assim. Não, não é. Tanto é que os caras mesmo do Partido Republicano tradicional nem apareceram na convenção. Pois é. O McCain, o Bush, ninguém apareceu na convenção republicana. E o nosso querido Arnold Schwarzenegger, que também é um republicano, ele não apoiou o Trump. Mas ele não apoiou, mas depois que o Trump... Mas tá sócio agora no The Apprentice. Ganhou, ele mudou o discurso. Mudou, E aí nego deu pedrada nele. Por exemplo, o Trump é um cara que não acredita em aquecimento global. Climate change, que ele chama, né? Primeira coisa, vamos deixar claro o seguinte, não existe quem não acredita no aquecimento global. Existe quem não quer que isso seja comprovado como emissão humana para não alterar os interesses, né? Não existe quem não acredita. Não, existe. Não existe quem não acredita. Quem está numa escala acima de poder, não existe. Existe quem não quer admitir publicamente para não afetar interesses. Não, mas existe cientista que acha que isso é um fenômeno natural. Um ciclo do planeta. Não tem cientista mais, que acredita nisso, não, Tucano. Cientista não tem mais. Cara, tem. Basta você pagar que você sempre arruma um. É verdade. O consenso geral da comunidade científica séria e respeitada é... Cadê o Átila? Exatamente. É um só. É que existe. Que a influência humana é que mudou. Está mudando o nosso clima. Já que a gente está falando de clima, eu quero saber de uma coisa. banho dourado, chuva dourada no Trump. Essa história maluca, fake news ou realidade? Eu, particularmente, quero muito que seja realidade. Muito. Queria muito que vazasse essa parada. Porque é tão maluco. É tão maluco que seria foda se fosse verdade. Se eles filmaram o Trump lá fazendo o Golden Shower na suíte que ficou o Obama, eles não filmaram o Obama também? É, eu duvido. E o que ele tava fazendo, né? Mas olha só, quando o Obama foi nessa suíte, ele era presidente. Acendeu o serviço secreto que filmou a filmagem. Ele era presidente. E quando o Trump foi, ele era só um empresário maluco, né? É, lógico. Eu tô brincando. Vocês viram o que o Putin falou dessa história? Vi. Viu o negócio das prostitutas, né? É. Conta a história pra quem não sabe. É, a história é simples. Surge uma notícia do BuzzFeed, se eu não me engano, replicada pela CNN, falando que, teoricamente, o Trump, numa viagem que fez pra Moscou, a convite do Putin, o que seja, ficou hospedado lá num hotel fodão, num quarto que o Obama já tinha sido hospedado. Vazou-se que existem vídeos do Trump recebendo o Golden Shower de prostitutas russas nesse quarto. E que o serviço secreto russo tem isso guardado e é uma arma que eles vão utilizar no momento propício, quando eles quiserem chantagear o Trump. Esse negócio do BuzzFeed seria um relatório de um ex-espião britânico a serviço de uma empresa de consultoria. Sumiu o cara, né? E o cara sumiu. Putin tava dando uma coletiva na terça-feira em Moscou, e perguntaram pra ele do assunto, e ele disse que as pessoas que estão inventando histórias sobre o Trump são piores que prostitutas, e aí ele falou assim: o Trump é um empresário multibilionário, organizou concursos de Miss por décadas, esteve perto das mulheres mais lindas do mundo e ia se envolver com as prostitutas moscovitas. Eu acho isso muito improvável que ele saia com meninas de pouca consciência social. As russas são as melhores. O presidente da Rússia, numa entrevista oficial, falou. Aí depois ele falou: não, a prostituição é um problema sério, tem que ser controlado, blá, blá, blá, blá. Mas ele soltou essa, dizendo que são mentiras sobre o Trump e que o serviço secreto russo não tem nada pra chantagear o Trump. E o negócio do Golden Shower chama bastante atenção. A gente precisa explicar o que é Golden Shower? Não, melhor se não. Se você quiser explicar, é com você. Não é tão grotesco assim. Assim que a gente conhece as pessoas, meu amigo. Olha, caraca! É claro que de imaginar. Eu realmente me fudi, né? Vamos parar de julgar. Cada um faz o que quer na sua vida. Entre quatro paredes. Não, que merda! Um dos assessores de campanha do Trump, que esteve envolvido em casos de corrupção na Ucrânia, né, do governo ucraniano, e foi afastado, é um cara que foi citado nos Panama Papers e tudo mais. Esse cara, o serviço secreto russo, teria gravações desse cara se encontrando em Praga, negociando propinas de contrato de gás, negociando esses casos de corrupção na Ucrânia. Teria até dele em Praga, e aí dizem que ele nunca esteve em Praga, enfim, mas informações dele em Praga, negociando relações Rússia e Estados Unidos pós-eleição, já falando em nome do Trump. E isso também, do ponto de vista geopolítico, talvez isso fosse pior. E tem uma história também de que, né, aquela coisa que a gente estava comentando antes, de que a CIA estaria agora contra o próprio presidente, né? Agentes da CIA teriam recomendado ao primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, que não compartilhasse segredos sobre Israel com Trump. Caralho. Porque tinha risco desses segredos via Trump irem para a Rússia e via Rússia pararem no Irã. Então, que era pro governo de Israel não compartilhar segredos militares com o governo Trump. Interesses econômicos pessoais, é muito óbvio. O que a gente vai ver nos próximos tempos é o quão grave é o comprometimento dele com os russos, vai ser na ação de descrédito e de tentar minimizar a OTAN. A ação com a OTAN é que vai ser um indicador muito grande de qual o grau de comprometimento do Trump com a Rússia. Tem que ver se é um grau de comprometimento, o quão grotesco é esse grau. Agora, a repercussão maior dessa história aí do Golden Shower, do fake news, se é fake news ou não, é que como a CNN replicou a notícia do BuzzFeed... A CNN realmente fez isso? Sim, publicou. Fez. E aí o Trump agora só chama a CNN de fake news. Ele deu um castigo no cara. E aí tava tendo uma coletiva lá e o repórter CNN tava tentando fazer uma pergunta e ficavam os dois batendo boca. Ele, e o Trump, eu não falo com fake news. Deixa ela falar. Cala a boca, fake news. Não sei o que lá. E aí vem um vídeo da Fox News esculachar a CNN, cara. É muito louco isso. São mega inimigos. A Fox News defendeu a CNN o direito de fazer pergunta. Não. Mas depois tem um vídeo de um âncora do Fox News, mas ele fala assim, eu vim aqui na sua defesa, mas na verdade o texto todo é esculachando a CNN. Falando, agora vocês estão sentindo na pele o que, que é você ficar de fora do governo, de fora das informações, não sei o que. Porque, né, durante o governo democrata, a Fox fica sempre meio excluída. A Fox News, no caso, não a Fox, a Fox News. A Fox News é... Porque ela tem um posicionamento bem claro, né? Esculachar mesmo, esculachar, quem volta essa semana é o John Oliver e a galera da HBO. Nossa, né? Eu não quero nem ver o que, que vai acontecer, cara. Mas... Ele volta depois da posse do Trump, caraca. É, exatamente. Fake news, é isso. Essa conspiração é demais, né? É falso. Calma, ninguém sabe se é falso. Não, mas tem cara, né? Você não consegue realmente acreditar que o Trump faria um negócio desse? Puta, cara. Trump é muito... Olha só, imagina, faz imagem mental. Trump, Putin, esses dois caras, bêbados... Eu acho possível. Acho que o Putin tá na parada também. Não, acho que não. Acho que ele falou aí, fica com as meninas, tô banho dourado, é a melhor coisa do mundo. Vou ali nadar no rio congelado e já volto. Saiu sem camisa de cavalo, sabe qual é? Do quarto do hotel. O cavalo estava no quarto do hotel. Ele montou no cavalo sem camisa e saiu e... Não. Ele montou numa libélula gigante. Olha só. Eu acho que esses caras são muito high profiles e sabem que qualquer lugar que eles vão, ainda mais no exterior... E que não vacilam. Esse cara pode tá sendo filmado. O cara vacila. Você acha que o cara vacila fácil. É no vacilo que as coisas vêm a público. É no vacilo que as coisas acontecem. O cara pensa assim, eu tô na Rússia e nego vai me ver tomando mijada de prostituta aqui? Não vai, vou aproveitar, é agora. Caraca, tu acha, cara? O ser humano é bom. Não sabe se foi ele que tomou. É, ninguém sabe, é verdade. Às vezes foi ele que fez. Qual das duas opções é mais grotesca? Não sei. É grotesca. Tem alguma que nem é tão grotesca assim? Olha a conspiração. Eu li que ele ficou assistindo e uma prostituta fez na outra. Tá, mas você leu aonde? No Twitter do Trump? Aqui de boas, assistindo duas garotas. Talvez a gente nunca saiba, porque... eu acho que... Você falou assim, de não dar mole, tem que lembrar também que o cara, ele, há pouquíssimo tempo, ele não tinha uma vida de político, exatamente. Ele tinha a vida de um cara excêntrico pra caralho, sim, fazia merda pra caralho. Então, de repente, ele pode ter dado uma escorregada assim, vídeo, cara. O áudio lá dele no ônibus, falando lá das Miss. Sabe qual é, né? Sabe qual que eu tô falando? Ele pegava as Misses lá pela... Pelo gatinho, exatamente. Nossa senhora! Digita como é filhote de gatinho em inglês, que vocês vão... E aí... Isso vazou. Isso foi absurdo e grotesco. E vazou. Coisas grotescas vazaram, entendeu? E se isso não vazou, acho muito... Acho que não... Você tá na mão do governo do Putin? É, o Putin, ele não é burro. É tudo menos burro. Ele tá guardando isso aí, cara. A conspiração era a seguinte. Como ele tinha essa arma contra ele, o Trump é meio que a marionete do Putin, é isso? É, vamos conversar. Se o Putin falou assim, ó, você vai ter que baixar os impostos em cima dos produtos russos e tal. Baixar, eu já fico preocupado. Senão eu vou vazar vídeo seu tomando um golden shower de prostitutas moscovitas. Foda-se. Tem coisa muito pior, né? Então, por isso que eu acho que é fake, entendeu? Então, e pensando ainda na própria postura do Trump nas eleições e tudo mais, é capaz ele virar e falar, eu tava lá com as minas mesmo e pronto. Se isso é com inveja, porque cada uma custou $5,000, sei lá. Verdade. Inevitavelmente, tem que falar do acontecimento mais recente. Ulisses Guimarães? Que é uma puta porra, cara. Existe um histórico, né? É que realmente cai muito aeronave com político no Brasil. Aquele lugar é muito suave. Eu tenho uma das minhas mudas brasileiras. O Brasil é um lugar onde avião de passageiro tá passando por cima de uma cidade e toma tiro de fuzil, né? Onde que aconteceu isso? Com o Eduardo Campos? Ah, não, aconteceu isso no Rio de Janeiro essa semana, velho. Recente, Os caras foram fazer uma vistoria e descobriram o furo do tiro na asa. Um avião comercial? Da Latam. Caraca! De buraco de bala! É? Braços abertos sobre o sol da gravara. Uma acertou. E eu gosto de você. Pau! Devia estar na aproximação. Caralho, cara, buraco de bala em avião, cara. Como assim? Em avião comercial. Puta merda. Aí, duvido tu acertar aquele latão ali, ó. É isso. Eu tenho uma teoria que o Brasil é uma conspiração. Que não é possível, cara. Hoje, na hora do almoço, eu fiquei assistindo uma batalha campal dentro de um presídio no Rio Grande do Norte. Presídio de Alcaçuz. Também conhecido como o queijo suíço, que tem tanto buraco. Ele foi construído em cima de uma duna. Não tem por que construir um presídio em cima de uma duna se não for uma conspiração, cara. Você sabe quanto caiu depois dessa obra? Cara, consegue imaginar o que aconteceria nos Estados Unidos se um avião de passageiros levasse um tiro de fuzil? Não precisa ir muito longe, não, cara. Eu não sei quem tava falando, não sei se tava vendo na internet, conversando com alguém, não. Que tava falando sobre isso. E quando teve aquele assassinato daquele médico aqui na Lagoa, lembra? Que foi esfaqueado. E aí alguém tava falando que, se, por exemplo, se isso acontece no Central Park, na Nova York. Padilha que falou isso na entrevista. Acho que ele falou, eu ouvi então algum vídeo. Mas, Padilha, é isso. Para, meu irmão, para a cidade. Então é que a gente tá acostumado com essa porra toda, cara. É o que acontece aqui. É, pois é. O maluco aqui em Orlando essa semana matou a policial, cara. Parou a cidade, mano. Parou a cidade, cara. Ah, o Cop Killer. Bem que eu vi algum negócio de Cop Killer aí, não sei nem. Vocês têm uma ideia. É Canadá que não acontece nada, mas é Toronto. É uma cidade gigante no Canadá. Quando eu posei, quando eu fui a Toronto uns anos atrás, ninguém falava num outro assunto que não fosse um corpo que tinha sido achado embaixo de um viaduto lá. Até o dia seguinte, quando alguém descobriu que o cara, infelizmente, o cara tinha batido mal e tinha voado pelo para-brisa e tinha caído lá embaixo. Mas aí, só aí que a parada foi, ah, meu Deus, o cara quando ele a notícia sumiu. Todos os canais que você botava, todas as conversas de rua, toda a cidade é o corpo que foi achado embaixo do viaduto. Aí você fala, cara, um corpo embaixo do viaduto no Rio de Janeiro? Segunda-feira. É viado. O Felipe falou aí de Ulisses Guimarães. A gente tem um histórico gigantesco. Desde Castelo Branco até... JK também. É, tem Castelo Branco, que foi um acidente aéreo também. Acidente cacete, abateram. Abatido. Mas foi um avião da FAB que encostou no avião que ele tava e ele perdeu o controle. Justo. Pô, ele que queria dar o poder aos civis. Encostou o quê? Encostou um míssil na lataria? Deu um totó. A ponta da asa atingiu a cauda do avião que ele tava. Você tá de sacanagem. É verdade. É Brasil. Não. Peraí, vamos dar um crédito. Vamos dar um crédito pra esse piloto aí, mano. Caralho. Porra, o cara fez um ataque assim? Você vai lá e você vai matar o cara, só que a gente não pode parecer que foi um ataque. Não pode atirar, não pode não. Então você vai lá, você vai dar um totó no rabo do avião, porque aí o cara vai girar e vai cair. Cara, que pare. Deixa comigo, capitão. Deixa comigo que tá na minha mão. Caraca, quem foi esse piloto? Puta que pariu, cara. Caraca. Eu só vi isso no filme Águias de Asa. Olha só, JK morreu no acidente de carro na Via Dutra, também suspeito. Antes disso, teve o João Goulart, que... E teve o Carlos Lacerda também. Sim, é Operação Condor, é isso? Ah, eu já não vou lembrar se já era na Condor, mas... Acho que já era na Condor. No caso do Castelo Branco, eu tô lendo aqui que o avião dele estava numa área de treinamento da FAB, o que explicaria a colisão com o jato de treinamento, né? E não morreram mais duas pessoas além do Castelo Branco. Então, só explicando que tem uma explicação, digamos, para Sempre tem uma explicação. O piloto do avião, inclusive, né, como o Dave falou, para ter todo esse reflexo, ele muito provavelmente era reptiliano. Então. Era Grey. Tem as mortes também do Jango, do JK, do Lacerda, tudo isso pela Operação Condor. Cara, a do JK, o caminhão cruzou a Dutra de uma ponta a outra e pegou o carro dele de frente. O motorista dormiu no volante. Mas... E acertou em cheio o carro dele. Um outro carro foi atingido na estrada. Dormiu bem no volante. Então, mas... Não, ele foi provado que o cara não dormiu porra nenhuma, não. Que foi... Não. Foi encomendado. Foi dormido encomendado. Mas ele tava vindo na direção oposta. Tava, naquele texto da Dutra que hoje em dia tem a grade. Puta, como é que o cara sabia qual era o carro vindo na direção oposta? De, sei lá... Alguém passou no rádio. Passou no rádio. Nossa. Tava seguindo o cara no carro e eu falei, ó, tá chegando. Tá chegando, passando pelo ponto tal. Faz aí. É, bom. Mas peraí, você falou que foi provado. Não, é porque há um tempo atrás saiu uma documentação pra investigações da Comissão da Verdade, que saiu a documentação quem armou o atentado e o nome de quem fez, se não me engano. Ah, é? Alguém confessou isso? Não, o nego conseguiu achar a documentação do exército a respeito do atentado. Ah, peraí, ele já não era mais presidente, né? Ele poderia se candidatar a um cargo de presidente civil se fosse ter a eleição, que também não teve, porque não rolou, né? A Operação Condor foi encomendada pelos Estados Unidos para eliminar os líderes políticos do Brasil para poder ter a abertura da ditadura. A abertura da ditadura? Como assim, a abertura? Não, para acabar com a ditadura. Quando fosse acabar com a ditadura, não podia ter mais nem João Goulart, nem Juscelino Kubitschek, nem Carlos Lacerda. Tinha que sair do cenário para poder ter qualquer mudança da ditadura. Quem falou isso não fui eu, foi o Miguel Arraes. Ah, mas tem documento disso ou é conspiração? Os americanos soltaram alguma documentação a respeito. Isso é conspiração, não é teoria da conspiração, é conspiração. Não. É, ainda não tá tudo documentada. É documentada? Não, mas a Operação Condor é fato, não é? Uhum. Não, é fato, mas os objetivos é que não são 100% claros. Não, os objetivos não são 100% certos, até porque isso provavelmente jamais vai saber. Mas que a operação existiu, a Escola das Américas existia, que é onde os americanos, a CIA treinava os nossos agentes pra torturar os outros, eles aprenderam bem. Esse tipo de coisa já são fatos provados. Cara, mas não é curioso esses modos operantes? Você vê, na Rússia o negócio era o guarda-chuva com veneno na ponta, né? Que sim, é. Aí no Brasil é veículos. É. Nós matamos com veículos. O Jango foi envenenado, na verdade. Dizem até que pela mulher, né? Tem uma teoria também, né? Aí já é crime passando. Não, dizia que ela era uma gente, agente chique, né? Eu chamava. A mulher do Jango era gata, ela era bonita pra caramba. A Zuzu Angel também foi assassinada nessa, de jogar o carro pra fora da pista. Foi também. É um modus operandi militar. Cara. Sim. E essa é provada, né? Na conspiração. Você pode matar de qualquer jeito. Porque o nego vai falar que foi um acidente e você vai acreditar, que nem o PC Farias. Pô, você faz um acidente, cara. Ele se matou. Ele se matou e. Não botaram a culpa da namorada? Não, ele se suicidou. Ela ela matou ele e se matou. É, essa foi a história, não foi? Com 3 tiros na cabeça ela se matou. 3 tiros. Ela queria morrer mesmo, eu tinha certeza que ela tinha morrido, pô. Essa do PC Farias, a gente deve fazer um Nerdcast sobre toda essa história. Quando a gente fizer sobre o impeachment do Collor, né? Então, aí... Vamos falar disso. A gente vai falar tudo sobre PC Farias. Olha aqui, vai demorar porque tem muita gente viva envolvida aí. Eu acho, inclusive, que no Nerdcast sobre o Collor, a gente pode falar até do Ulisses Guimarães, que também tem a teoria de que não caiu o helicóptero, ele explodiu. Não, tu tá falando muito, cara. Cuidado com essa tua motoca aí, bicho. Eu queria contar aqui uma história de uma teoria da conspiração bastante antiga, de um avião que caiu no Congo, tá? Não foi no Congo, não foi, sei lá, Paraty, no Congo. Caiu em 61, que é uma história que recentemente fez aniversário, e aí eu fui dar uma olhada e realmente é uma história bastante bizarra, que foi um acidente aéreo que matou o Dag Hammarskjöld, que era o secretário-geral da ONU na época, e o Congo, ele tava basicamente numa guerra civil. Logo depois do assassinato do líder da independência congolesa, dizem que o líder da independência congolesa, ele foi assassinado por ordem belga, que dominava o Congo. O Congo é um lugar riquíssimo em recursos minerais, especialmente urânio também, né? É do Congo que saiu urânio das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. O Bjorg, ele estava conseguindo articular ali um cessar-fogo na guerra civil, e isso desagradou muito Estados Unidos, Bélgica e Reino Unido. E recentemente, alguns arquivos abertos britânicos, inclusive com fotos do local da queda, se liga, o fato é, caiu um avião DC-6 com ele a bordo e outras pessoas. Só que o corpo dele era o único não carbonizado, tem um buraco que parece um buraco de bala na cabeça dele. Foi um queda, cara. Um piloto da Força Aérea Britânica, né, da RAF, estava na região e foi declarado depois com comprometido. Comprometido o quê? Ele tinha era casado? Não. Tinha namorada? Assim, ele foi exposto. Sim. O mais bizarro, cara. Acharam o corpo dele, tem a foto, uma carta de baralho, um as de espadas no paletó dele. Caraca, eu gostei. Na época, o próprio presidente, o ex-presidente, né, dos Estados Unidos, o Truman, disse que ele tinha sido assassinado e tal. Só que esses arquivos liberados recentemente mostram que muito provavelmente o secretário... E ele tava conseguindo acabar com a Guerra Civil no Congo. Ela durou mais, basicamente, 15 anos e resultou na ditadura do Mobutu Sese Seko. Lembrando que o presidente dos Estados Unidos na época era o Kennedy, não era? Era, Kennedy. 61, né? Isso. Então, assim, muito provavelmente mataram ele e derrubaram o avião para ter uma justificativa da morte dele. Além disso, o cara era secretário-geral da ONU, né? Que é, talvez, de certo modo, exagerando bastante, a coisa mais próxima que a gente tem aí de um presidente do mundo, né? E mesmo assim, passaram o cara. Aí, presidente do mundo, é também. É que a ONU mesmo, não, eu disse, né? Forçando bem. Forçando muito. Talvez, tipo, é presidente do mundo que nem o rei da Espanha é alguma coisa pra Espanha, sabe? Não manda nada, né? Só pra constar, o líder da independência congolesa que eu esqueci é o Patrício Lumumba, que era socialista e queria nacionalizar as reservas minerais do Congo, e por isso que ele foi assassinado pelos belgas. Uhum. Só pra... Mas, enfim, é que eu lembrei dessa história de um avião caindo, curiosamente, mas... Quem libertou o Congo foi o Tarzan e o Samuel L. Jackson. Eu vi esses dias. Já que entramos por essa seara, já que o Felipe falou isso aí, acho que não custa de falar também de um voo da Varig 967. Já viram falar desse voo? Vocês sabem dessa história desse voo? Não, voo 967. Saiu do aeroporto de Tóquio, né? E desapareceu completamente pro Pacífico. Até hoje nunca ninguém encontrou nada, nem tripulação, nem destroço, tem absolutamente nada do voo. E aí tem as teorias conspiratórias, né? O principal que falam dele é que tinha um MiG lá dentro, um desses MiGs de última geração, tal, que tava sendo transportado secretamente, porque pouco antes, um piloto soviético tinha deserdado e levado o MiG pro Japão, descido no Japão, e as teorias da conspiração dão conta que alguém desmontou o MiG, colocou dentro do cargueiro, levou pra algum lugar lá nos Estados Unidos, coisa assim, e enfim, e aí a tripulação até hoje não existe, aí o nego vai além, né, fala que o nego deu dinheiro pros caras morarem a vida inteira nos Estados Unidos, tal, etc. Mas era um voo de carga, isso você tá querendo dizer, era um voo de carga carregando esse troço, isso que, né? Era um avião cargueiro, mas a tripulação existe, né, cara? Sim, passageiro. Não, eu sei, mas é que quando não tem passageiro, é mais fácil... Aqui, ó, tripulação 6. É mais fácil esconder 4 caras do que 200 e variado. Do que 200 e 300 passageiros, exatamente. É o avião da Malásia, né? O avião da Malásia, que foi um mistério. Que fim levou esse da Malásia? Teve algum resultado depois? Ou ele realmente desapareceu e pronto? Acharam perto da Polinésia umas duas placas do avião, que é do mesmo modelo dele. Estão dizendo que as placas são dele, mas não é oficial ainda. Foi a última notícia que eu vi do fim do ano passado. Mas o grande mistério do voo da Malásia, porque o avião cai num oceano gigante, realmente é normal que você nunca encontre nada. Mas o problema foi o desvio de rota gigantesco que ele fez, né? Sem comunicação nenhuma. Ninguém consegue dizer por quê. Um cara que eu conheço que é instrutor de piloto me falou que talvez pudesse ter rolado uma despressurização, uma falta de oxigênio, alguma coisa assim, e que os comandantes, todo mundo apagou no voo, e a parada saiu de rota, é maluca. Mas se o avião tá na rota e o piloto, sei lá, abraça o manche e cai pro lado, o avião não muda. Você tem que desligar o piloto automático. Se o piloto abraçar o manche, muda sim. Não, mudar de rota, a parada é muito simples. Se o avião realmente apresentou algum problema, é óbvio que os caras vão mudar de rota pra encontrar um aeroporto mais próximo. Estranha não ter, simplesmente não ter sido comunicado a ninguém. Aí os caras têm apagado igual o voo da Helios, é possível. O voo da Helios é um acidente famoso numa companhia grega, que basicamente o começo do acidente é ter um 737 voando pra pousar em Atenas. Ele passou. Aí a Força Aérea Grega subiu com dois caças naquela de cara, como esses caras passaram no aeroporto? Um dos pilotos do caça não conseguiu ver uma pessoa entrando na cabine. E estima-se que essa última pessoa ainda é a última pessoa em pé dentro do avião. Depois essa pessoa também desmaiou, o avião caiu quando ele bateu na montanha. Todo mundo apagou dentro do avião porque ele despressurizou e perdeu o oxigênio. E aí eu tava voando pelo automático. Aconteceu isso também com um voo, um avião desses monomotor que passou por cima de Cuba, também foi acompanhado por caças e tava... Lembra disso? Foi recentemente. Lembro. Teve acompanhamento ao vivo do avião pela internet, né? E ele tinha tido uma despressurização, todo mundo apagou e morreu, e o avião continuou voando um tempão, horas, uhum, até finalmente cair. E ele ficou sendo acompanhado por caças e o cacete, foi bem tenso, né? negócio. É bem o modus operandi da Opus Dei. Venha você criticar a Opus Dei. Tá, e agora, semana passada... Não, antes disso... É. Eu tô comendo, gente, desculpa. Fico indignado quando eu peço comida japonesa e o cara manda 4 hashis, caralho. Ele manda 4 hashis e ele manda uma garrafa de... Você pede comida pra uma família, pra um batalhão, o cara acha que tem 18 pessoas. Ele acha que tem, é isso aí mesmo. Antes do último fato ocorrido, teve candidato a presidente que caiu de avião também. Sim, verdade. Eu vi até os olhos azuis dele. Não teve isso, teve um maluco que foi entrevistado e falou assim, não, você viu o corpo? Eu vi os olhos azuis dele, então... Eu vi os olhos azuis do meu presidente. Foi perto da tua casa que ele caiu? Então, é perto daqui. É menos de, sei lá, uns 2 quilômetros. Mas eu tava na universidade, que é mais perto ainda. Inclusive, é do lado de uma quadrinha que eu jogava basquete aqui. A história do Eduardo Campos era que ele ia ser um candidato à presidência fortíssimo. Teu amigo. Meu amigo. Jovem Nerd conheceu. Conheci porque estava na Campus Party Recife, ele era governador de Pernambuco e o Paco me fez entregar um prêmio pra ele. Será que já fazia parte da conspiração? Jovem Nerd, eu espero tudo, cara. Ele sabe das coisas e engana os fãs. Então, o Eduardo Campos era candidato à presidência nas últimas eleições. Marina Silva, que foi uma candidata forte nas últimas eleições, estava como vice, ou seja, ela ia trazer votos, então era uma chapa forte. A real, que falam que ele era o garoto de ouro do Lula. Ele ia ser lançado nas próximas eleições, numa coligação com o PT. Só que ele não quis esperar. Ah, é? Ele não tinha chance nessa eleição. Não tinha. Quer dizer, chance sempre tem, né? Não, mas olha só, esses candidatos que não têm chance, eles podem fazer uma coisa que a Marina fez, roubar voto dos outros. Roubar voto dos outros. Sim. Estragar o segundo turno. O cara não ganha, mas ele muda o resultado do outro. Ele tava com pouquíssima porcentagem e quando ele morreu, a Marina se tornou ela era vice. Ah, né? Depois que ela morreu, aí. E aí ela deu um pulo que, se fosse tipo, as eleições fossem 2 semanas depois, ela ganhava. Uh-huh. Depois ela foi massacrada nos debates, não, no horário político mesmo. Ela foi caindo aos poucos e ela não foi nem pro segundo turno. Em relação ao Campos, tem um lance importante que é o seguinte: mesmo se ele tivesse ficado vivo, né, como o Tucano falou, ele dificilmente venceria. Só que ele talvez tirasse muito voto da Dilma, especialmente no Nordeste. Sim. Né? Por ele ser um cara que foi apadrinhado pelo Lula. Ele foi ministro do Lula, além de ter sido governador com o Lula, fazendo parte da campanha, ele foi ministro do Lula. Então ele poderia tirar muito voto no Nordeste da Dilma. Ele era neto do Miguel Arraes, não é? Sim. Que foi o cara que denunciou a Operação Condor, olha aí. Olha aí, E o candidato e essa candidatura tem uma propaganda para as próximas. Né? Isso é muito comum fazer isso também. Agora é engraçado como as pessoas são passionais, né? O cara não tinha muitos votos, o cara morreu, a vice dele virou o foco de atenção e as pessoas não votar nela, pura e simplesmente emocional, cara. Ninguém, não existia um motivo político, ideológico pra votar nela. É que nem o Ayrton Senna. Ele só é o que é hoje, o mito que ele é hoje, porque ele morreu. Caralho, cara. Porque o Nelson Piquet foi um piloto muito melhor do que começou. Só que morreu, né? Só que não morreu. Tocando, não, a gente não fala de religião, a gente combinou. Santo Ayrton Senna aqui. Mentira, eu sempre fui fã. O caso do Eduardo Campos, qual foi a explicação técnica pra cair a parada? Tava um dia horrível de visibilidade. Nego combina sempre com São Pedro, essas porra, né, cara? E ele ia fazer a aterrissagem, ele ia chegar pela base aérea do Guarujá, que é péssimo também, não é um aeroporto mesmo, né? Ele ia pousar em Santos e esqueceu que Santos não tem aeroporto. Mais ou menos isso. Ele ia pousar na praia e falou: a areia é dura. Tranquilíssimo. Enfim, teve mau tempo atrapalhando aí. Ele arremeteu o piloto, né? E virou do lado errado. Assim, né? Diz isso. Mamonas, Eduardo Campos. Ele sempre arremete antes, né? Não sei nem o que é arremeter, mas ele arremeteu. O voo da TAM clássico caiu também em Congonhas. Mesma coisa, arremeteu também. Arremeter quando você vai pousar, você fala assim: deu merda. E aí tu puxa. Ele aborta o pouso, Eu já tive em alguns voos que arremeteram é dá um leve, tipo assim, até você saber o que que tá acontecendo, por que que ele arremeteu, você fica meio assim, caralho, o que que é? Um leve cagaço, mas depois, não, isso é um procedimento de segurança. Na verdade, é bom. Quando o cara arremete, você tem que ficar aliviado, porque a alternativa pode ser você ser uma bola de fogo na pista. Eu estive num voo que uma vez arremeteu porque tinha outro avião cruzando a pista. É, também teve isso. Exatamente. Já aconteceu comigo, descendo no Santos Dumont, tem muito vento ali, né, cara? Então ele arremeteu e teve que voltar pela outra pista, pela outra cabeceira mudou, da pista. Mudou, né? A pista. Uhum. Mas aí dá um cagaço. Ele arremeteu porque tinha um avião cruzando a pista. Exatamente o que o David falou. Eu tava na janela, eu vi. Você viu? Caralho! Eu vi o cara, quando ele puxou pra cima, meu pai me cutucou. O que foi? Então, eu falei, depois eu conto. Isso é o controlador. Isso é o controlador fazendo merda. Fazendo merda, pois é. Fazendo merda, exatamente. Não sei se já aconteceu com vocês, vocês estão no avião e olham pela janelinha. Não sei se já viram outro avião passando embaixo. Já viram isso? Já. Claro que é uma distância, mas fica cagado. Ele passa muito rápido, obviamente, porque você está na direção diferente, né? É que, caralho, se essa parada bate, cara, fica cagado. A parada passa muito rápido. Ah, você, filho de piloto, fica cagado aonde? Que história é essa? É só que me faltava mesmo. Eu achei que o Eduardo ia falar. Já aconteceu de vocês olharem pela janelinha e ver uma pessoa olhando pra você. Vi meu pai no outro voo. Isso já aconteceu com um amigo meu, me contou isso, que ele ficava cagado de andar de avião e ele de vez em quando pegava um trecho que era de Varginha pra não sei aonde. É, Varginha é perigoso. É. E aí ele disse que, pô, a parada sempre, pô, balançava pra caceta, sempre chacoalhava, mas ele, né, ele ficava cagado, mas ele via as outras pessoas mais tranquilas e tal. Aí um belo dia todo mundo guardou revista, guardou jornal, não sei o quê. Aí ele olhou pela janela assim, ele disse que ele tava nervoso, ele olhou pela janela e o piloto fez um polegarzinho, um joinha pra ele pelo retrovisor, assim, veio, opa! Ele viu o cara. Caralho. Dando joinha. O retrovisor? É, era um avião bem pequeno, cara. Ah, um tá. Um retrovisor na parada. Entendi. É, eu olho sempre, pra tripulação, né? Ele não tava bêbado num Uber, não? Eu só fico nervoso, pode chacoalhar o quanto for, velho. Só fico nervoso se a tripulação fica nervosa. A comissária começa a chorar, e aí? Aí fudeu. Se a comissária chorar, aí tu pode ficar nervoso. Quando a comissária pega o terço e começa a rezar, aí você fica meio preocupado. Aí fudeu. Mas então, semana passada, essa semana pra nós que estamos gravando, então tá muito em cima, tivemos mais um fato desses ocorridos. Mas uma morte via acidente aéreo. De acidente aéreo que tem uma cara de conspiração enorme, né? Só o ministro do STF, relator da Lava Jato. Era o cara que validava as denúncias. Imagina como apertou o cu do Moro nessa hora. Eu acho que até a família dele não está mais no Brasil, inclusive do Sérgio Moro. Ele tava sofrendo ameaças, a família dele. Do Sérgio Moro? Não, do Teori. É claro, mas todos esses caras estão envolvidos na... Eles estão, a gente não sabe, mas... Então, tem uma foto do Sérgio Moro no aeroporto, sentado... O que eu achei meio bizarro, ele viajar em voo comum já. Uhum. Né, porque, porra, o cara... Você já é mais seguro. Eu jamais pegaria um avião desse separadinho de... o voo do Teori era bimotor. Eu jamais entraria naquele avião, eu estando envolvido ou não com... Eu já tenho problemas com isso. Bem, eu sei que era uma foto do Sérgio Moro no aeroporto, na sala de embarque de algum aeroporto, uhum. E quatro seguranças em volta dele. É, caralho. Um pra cada lado, olhando, sim, parado, em pé, uhum. E ele olhando assim, sabe, olhando sobre um ombro, meio... Você via que ele não tava tranquilo, ele tava desconfortável, desconfiado. Cara, deve ser... Ele tanto certo ou errado, não tô discutindo isso, mas deve ser uma situação sinistra, cara, viver assim. Não, uma merda. Sobre ameaça. Merda. Sobre ameaça. Sim. Não, cara. Sobre ameaça. Sim, imagina, cara. Tem a notícia do Jornal do Brasil de junho de 2016, ministro Teori Zavascki confirma ameaça à sua família. Pois é. E tem um post do filho dele falando que é óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato. Penso que é até infantil imaginar que não há. Isto é, que criminosos do pior tipo, conforme o MPF afirma, simplesmente resolveram se submeter à lei. Acredito que a lei e as instituições vão vencer, porém alerto, se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Fica o recado. Caraca, maluco. Eu não sei o que aconteceu, óbvio, a gente tá gravando aqui em cima da parada e tudo é especulação, mas uma parada é certa, né? Pra magnitude desse negócio que é Lava Jato e que envolve pro propina, nego preso, delação, caguete. Já sei que tu ainda fala, morreu pouco. Não morrer ninguém é uma coisa louca, né? Pois é, pois é. Quantas pessoas morreram na operação lá da Itália, assim? Imagina que, pô, não deu pra contar, né? Sim. É muito louco nunca ter morrido ninguém. O carro do Falcone com meia tonelada de TNT embaixo da rua. Tinha pedaço dele no sétimo andar de em frente. O carro é blindado, cara. Você vê o carro parece uma porra de uma balde Gude. Então, eu não sei como é que vai ser essa investigação do acidente, se vai ser possível ver o carro no mar, né? Então, pior ainda, mas... Mas nego já recolheu os corpos. Não, mas é... Tinha inclusive uma mulher dentro pedindo socorro, que foi quando noticiaram, né, que tinham morrido 3 pessoas e uma tinha sobrevivido. Mas aí logo depois falaram, não, o sobrevivente morreu também. E era uma mulher de dentro do avião pedindo socorro. Cara, coitada. É, agora, quem seria interessado em matar ele? Pensem nessa perspectiva. Cara, não sei. Eu sei que 2 dias atrás saiu uma notícia de que botar, sei lá, quase 1.000 depoimentos da Odebrecht a público, né? Ia se tornar público. Ou seja, cara, é muita gente implicada. Não dá pra saber. Mas é. E é uma notícia muito... É tudo muito coincidência, entendeu? Então, por isso que eu tô dizendo. Pode ter sido uma coincidência até provarem e apurarem de fatos? Pode. Mas muitas coisas... Eu fiz essa pergunta provocativa aí pro JP, porque talvez a gente deva abrir... Agora é teoria da conspiração total. Abrir o olho pros caminhos que vai acontecer a partir de agora, porque a Lava Jato tomou outro tamanho do que era antigamente. Então, aí o JP falou, por que não morreu gente antes? Talvez não tivesse morrido gente antes, porque a Lava Jato anteriormente estava um pouco mais direcionada. Talvez um pouco mais direcionada pro PT, ou direcionada para algum tipo de partido e tal. Não tô falando que é certo ou que é errado, não tô dizendo isso. Então, forças políticas têm interesse. Então, de repente, na época, o nego tava investigando Dilma e tal. Se morre um cara desse, fica muito evidente quem tinha interesses claros naquilo. Hoje em dia, a Operação Lava Jato já é uma coisa muito maior, se alastrando por todos os partidos, todos os ramos da sociedade, então fica muito diluído isso. Então, por isso que eu fiz a pergunta no começo. Se um cara desse morre, quem que tem mais interesse de um cara desse morrer? Hoje em dia, a gente já não sabe tanto. É, hoje em dia, qualquer um. Pois é, então, veja bem o que eu falo. Na verdade, na nossa visão, hoje em dia, na nossa visão que eu digo de público geral, brasileiros que acompanham as notícias na TV ou na internet. Hoje em dia, qualquer um. Mas, sempre foi qualquer um. Porque todo mundo tem rabo preso. Só que antes a percepção seria só PT, por exemplo. Porque era o começo da investigação. Você concorda que outrora, vamos dizer assim, na época que prenderam... Outrora, o cara é autor, é outra parada. Você concorda que na época que prenderam o Deucídio do Amaral, se houvesse algum tipo de ação de matar alguém naquela época, certamente o PT seria muito prejudicado com isso? Com certeza, todo mundo deixa apontar o dedo pro PT. Na época sim, porque era a percepção geral. Por isso que eu acho que hoje em dia a configuração mudou muito e talvez agora a gente tenha que tomar mais cuidado. A gente não, mas vai. Tomar mais cuidado com o que pode acontecer, porque quem é que tá interessado? Tá muito diluído. Então é isso que a gente tem que ficar deixando bastante atenção. E pensar em quem poderia querer matar esse cara, né? Agora quem vai substituir ele? Quem vai selecionar o cara pra substituir ele? Segundo as regras, o presidente indica um novo ministro pro Supremo, ele passa por uma sabatina no Senado. Se for aceito, ele vai pra lá e assume todos os casos dele. Então, quer dizer, isso é segundo a regra, mas só que existem... Pode ser distribuído. Existem algumas situações, ou pode ser distribuído pra outro juiz, ou pra outro ministro, ou mesmo a presidente pode tomar pra si. Não, a presidente entendeu... do Supremo. Vai. Você entendeu? Agora você entendeu a confusão. Se fosse na época da Dilma, por exemplo, a Dilma que ia nomear então a Dilma vai nomear, a Dilma tá sendo caçada e tal, vai nomear agora. Agora é o Temer. Então, quer dizer, a suposta esquerda, a suposta direita, sempre coloca entre aspas, o que acontece? Cada um acusa o outro. Um fala, não, é o Temer que quer que isso aconteça, porque tá com o rabo preso, ele vai nomear um cara novo. Ah, não, o PT que tá todo mundo preso. Olha a confusão que tá dando, a sociedade fica confusa, né? Então abre espaço pra essas coisas acontecerem, cara. O que eu entendi, o que você tá falando é que antes todos os dedos apontariam pro PT. E hoje tem muita gente com muita coisa a perder, muita gente fora do PT também, que pode ser Em bom português, é muito mais difícil você rastrear isso hoje em dia do que antigamente. Sim, então, tem um perigo pra esses caras que estão no meio, aumenta muito, cara. Se bobear, esses caras todos fazem parte de um consórcio, entendeu? Tem aquela conversa do Romero Jucá com o Sérgio Machado, que... O grande pacto, né? O Machado já... O caminho é buscar alguém que tenha ligação com o Teori, mas parece que não tem ninguém. Aí o Jucá fala, não tem, é um cara fechado, foi a Dilma que botou, um cara burocrata do caralho, ex-ministro do STJ. E aí é que eles falam que vão fazer um grande pacto pra tentar parar a Lava Jato. O termo que eles usaram na conversa foi estancar a sangria. Exatamente. Quem foi preso até agora, foi preso. A partir de agora, a gente não prende mais ninguém. É, mas já tem tempo também, né? Depois disso, uma porrada de gente já foi preso também. Isso foi antes do impeachment. É. Isso foi eles falando que tinha que botar o Temer como presidente pra estancar o sangramento. O foi Temer isso? Não, o Michel. Michel, é, ele fala Michel na gravação. Então, peraí, então não podia ser o Michel Teló. Podia ser, exatamente. O que seria fantástico, uma manobra inacreditável. Jamais prevista. Sobe a música, sobe a música. Pra gente fazer amor, mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Lá, lá, lá. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.